maravilha de menina, vestida assim toda de branco, cabelos loiros solto ao vento, sorriso aberto para o mundo. Parece um anjo que desceu do céu, um anjo cheio de alegria, que trouxe paz para o meu peito, valorizando a minha vida. Ela é como a natureza, fez meu mundo colorido. Estou cheio de amor pra dar, é a paz que está comigo. Hoje eu canto de alegria, grito para o mundo ouvir, já raiou a liberdade, liberdade, e a vida está pra mim. Filha de menina, vestida assim toda de branco, cabelos loiros solto ao vento, sorriso aberto para o mundo. Parece um anjo que desceu do céu, um anjo cheio de alegria, que trouxe paz para o meu peito, valorizando a minha vida. Ela é como a natureza, fez meu mundo colorido. Estou cheio de amor pra dar, é a paz estar comigo. Hoje eu canto de alegria,